1 Coríntios 9, 25, diz assim: todo atleta em tudo se domina. Na época de Paulo não tinha triatlo, senão ele teria escrito: todo triatleta em tudo se domina. Aqueles, para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta, assim como também eu corro, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos compartilhar da Tua Palavra, queremos crescer, queremos amadurecer, queremos chegar mais próximos daquilo que é a Tua vontade, é o Teu plano, o Teu propósito para a nossa vida nesta noite. Dá-nos, ó Deus, nesta noite que nós possamos subir mais alguns degraus, que nós possamos nos aproximar um pouco mais da imagem e semelhança que o Senhor Jesus projetou para que nós estejamos encaixados, enquadrados naquilo que é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Em o nome de Jesus, ensina-nos, dirige-nos, é o que nós te pedimos, que toda a igreja diga amém. Amém. Minha gente, esse texto aqui é um dos textos em que a Bíblia usa o exemplo do atleta como sendo um tipo ou alguma coisa que a gente deve relacionar para a vida cristã. Eu acho fantástico que o apóstolo Paulo tenha conseguido enxergar e dado essa abertura de entendimento com vários exemplos, usando... A Bíblia fala sobre pescadores, a Bíblia fala sobre semeadores, a Bíblia fala sobre tanto tipo e tanta maneira diferente de entender o Evangelho, e uma delas é a figura do esporte, do atleta. E participar dessa prova aí, para mim, foi uma lição de vida cristã, de entender a caminhada cristã, que eu quero compartilhar com você. Essa prova, ela não é fácil. O triatlo é uma prova constituída de uma parte de natação, uma parte de bicicleta, uma parte de corrida, sendo que a mais tradicional prova é essa aí, o Ironman. O Ironman é uma prova classificatória que acontece no mundo inteiro, e a final, é o campeonato mundial, acontece no Havaí, e cada uma dessas provas acontece uma vez por ano. E todo o Ironman, a prova clássica do triatlo, que é o Ironman, são 4 quilômetros, quase 4 quilômetros de natação, são 3.800 metros de natação, depois 180 quilômetros de bicicleta, que equivale mais ou menos a você sair daqui a Teresópolis e voltar. E depois 42 quilômetros de corrida a pé, que é uma maratona clássica, não é? Quando a gente pensa em correr uma maratona, a gente já fica assim meio dolorido. Quando pensa em, antes de correr a maratona, pedalar 180 quilômetros, aí você pensa já nos ossos derretendo, né? Já virando cera. E não é fácil você completar essa prova, porque eu pensava, eu imaginava que o pior do Ironman fosse a dificuldade pulmonar ou cardíaca, que em algum momento eu fosse ficar esbaforido e dizer: não estou aguentando mais. Mas sabe que engraçado, o preparo físico não é o que acaba faltando para a gente. Porque, de uma forma ou de outra, ninguém entra numa prova dessa sem antes ter se preparado de uma certa forma, por um certo tempo. E você, mais ou menos, conclui que vai competir e vai concluir. Em um momento eu senti o pulmão assim. Não, sabe o que é mais difícil? É você suportar a dor. Dói tudo, da planta dos pés até os cabelos. Dói. Eu nunca tinha sentido dor no cabelo, mas eu senti lá em Florianópolis. Você chega um certo momento em que você começa a tentar achar posições diferentes. Você deve ter reparado em alguma foto aqui que essas bicicletas, elas são um pouco diferentes. Então você não fica nem com o tronco em pé, você também não fica apoiado lá embaixo no guidão, você fica apoiado no cotovelo, que é uma posição um pouco mais aerodinâmica e um pouco mais confortável. Só que depois de 90 quilômetros, as costas começam a doer. E você começa a arrumar um jeito de querer mudar a posição para melhorar a dor. Mas a dor, ela é insuportável. Porque dói perna, dói costas, Você tem que olhar para frente, óbvio. De preferência, quando a gente anda de bicicleta, é bom olhar para frente. Só que você já não aguenta mais, depois de 2, 3 horas pedalando, você está assim. Você já não aguenta mais. Então você começa a querer abaixar o pescoço, olhar para o chão. E eu estava já fazendo o seguinte, eu olhava para frente, mirava uns 200 metros, falava, daqui para lá não tem nenhum buraco. Então não tem problema de eu cair. Baixa a cabeça, pedala e vai embora. E eu calculava, bom, já cheguei no lugar onde eu vi. Deixa eu olhar de novo, olhava de novo, mais 200 metros. Dá para pedalar, tem nenhum buraco. Baixava a cabeça e às vezes quando eu levantava já estava em cima de alguém com uma garrafa de água, quase que atropelava o coitado do voluntário. Não é fácil encarar a dor. E sabe que a vida cristã, muitas vezes, o que nos falta não é preparo. Às vezes a gente conhece a Bíblia, a gente conhece o versículo, a gente conhece as passagens bíblicas, a gente já fez escola bíblica, já fez alguns cursos, e não nos falta, muitas vezes, o preparo, mas nos falta resistência à dor. Porque, de vez em quando, a vida cristã dói. Amém, minha gente? De vez em quando, a gente caminhando com Cristo, parece que dói. E dói. Porque a gente sofre, a gente está exposto a tantas coisas. A Bíblia diz que o sol nasce para o justo e também nasce para o injusto. E quando chove, chove na cabeça daquele que é crente e chove na cabeça daquele que é incrédulo. E muitas vezes, a nossa vida, nós estamos na igreja, estamos servindo a Deus, a gente acredita que Deus é um Deus que cura, a gente acredita que Deus é um Deus que liberta, a gente acredita que Deus é um Deus que faz prosperar, mas ainda assim a gente está na igreja, crendo em tudo isso, e tem sintomas de enfermidade perturbando a nossa vida. E tem a pobreza tentando bater a nossa porta. A escassez está tentando entrar dentro da nossa casa. E a gente está perguntando, Senhor, cadê o suprimento da necessidade? E a nossa vontade, quando a dor chega, é desistir. Alguém me perguntou assim, pastor, o senhor em algum momento pensou em desistir? Como em algum momento eu pensei em desistir? Eu pensei em desistir toda hora. Isso não saía da minha cabeça. Isso não saía da minha cabeça. Toda hora. Enquanto eu estava no meio do mar... A gente vai nadar, você viu aquele bololô de gente? É inevitável você levar um tapa ou dois. E de vez em quando alguém te acerta com a perna. Eu levei 2 pesadas aqui no óculos, que eu pensei que tinha feito uma brecha aqui no meu olho, porque aquele calcanhar, não é? Batendo assim, tum! Né? Tuf, no óculos, aquele troço quase que entrou para dentro do globo ocular. 2 vezes aconteceu isso. E aí você já fica... já meio traumatizado. Quando você sai dali e você fala, graças a Deus, acabou o sofrimento da natação. 4 quilômetros, já encarei. Aí você olha para a bicicleta. Aí você pensa assim, tem mais 180 de bicicleta pela frente. Você monta nela, vai andando, sempre falta alguma coisa. Sempre falta uma coisinha ou outra. Não sei se você reparou, a minha bicicleta tinha uma garrafa na frente... com um canudo. Várias bicicletas usam aquela garrafa. Aquele canudo ali você enche, aquele é uma coisa mais prática, né? Você fica apoiado ali, aquele canudo está aqui na sua cara, você não precisa meter a mão para puxar a garrafa, você só bota a boca, puxa, suga no canudo e vai. Só que eu esqueci de levar a tampa. E aquilo, de vez em quando passávamos num lugar, saculejava, e aquele líquido precioso saía todo para fora. Eu dizia, ah, Jesus, recolhe, Senhor, traz de volta. E a vontade que você tem, quando começa a doer, você começa a orar. A primeira coisa que você faz é orar. Senhor, está doendo. Senhor, renova. Senhor, abençoa. Você ora, você faz todo tipo de oração e pedido que você já possa imaginar que você já fez na sua vida. Senhor, ora, abençoa, renova, refrigera, transborda do teu espírito. Você fala em línguas, você faz de tudo. Mas a dor está lá. A dor está lá. De vez em quando parece que ela vai passar. Aí você pensa, agora vai. Quando você pedala um pouco mais, a dor volta. Não é fácil e a vontade de desistir é constante. Não há nada de errado em que você esteja no reino de Deus, passando por dias de dores e queira desistir. A única coisa que você deve fazer é não desistir. Vontade de desistir a gente sempre tem, porque dói aqui, Dói ali. Ah, Jesus, estou sofrendo. Ah, o pastor já orou por mim e não passou. Aí o diácono orou e não passou. O bispo também orou e não passou. Eu fui naquele culto ungido e não passou. E me ungiram com óleo e não aconteceu nada. Simplesmente não desista, porque eu garanto para você, não há dor que dure para sempre. Eu garanto para você que não há problema que permaneça para sempre. Eu adotei uma tática. Cada vez que eu olhava para uma placa que dizia a quantidade de quilômetros que a gente já tinha percorrido, eu fazia a conta diminuir e dizia, só falta 97 quilômetros. Mas na frente eu olhava e dizia, agora, graças a Deus, só falta 96. Diminuiu. Então, isso era um estímulo para mim não desistir. Eu quero que você entenda que não adianta você ficar olhando para trás, dizendo, poxa, mas eu já andei tanto, eu já fiz tanta coisa, eu já estou na igreja há tantos anos, e a minha vida ainda não mudou, e isso e aquilo ainda não aconteceu. Não desista, porque com certeza o dia da sua bênção vai chegar. Fale para a pessoa que está perto de você, meu irmão, não desista, porque o dia da sua bênção vai chegar. Você sabe que quando eu completei a primeira, eram duas voltas, aquela coisa da bicicleta ali, eram duas voltas de 90 quilômetros. Quando eu percorri a primeira, que eu passei, você completa os primeiros 90, e sempre tem um voluntário que chega para você com uma sacola, que você prepara, você entrega, tem o seu número na sacola, eu não sei como, eles te encontram, ele vem com aquela sacola, ele te entrega, e ali dentro tem um monte de coisas que você coloca, você bota o que você quiser. Se você quiser botar uma marmita com a feijoada, não tem problema nenhum. E ali você faz um reabastecimento. Primeira coisa, quando você para ali para reabastecer, a vontade que dá já é você pegar a bicicleta, jogar no chão, pegar o que você tem dentro daquela sacola, sentar no canto, comer, beber e ficar quieto. Se possível, também chorar um pouco. Mas Você pensa, não, peraí, eu me preparei, eu não vou parar, eu não vou desistir. Aí o que você faz? Você pega os suprimentos que tem ali dentro. Eu me preparei com o seguinte, eu deixei ali dentro mais duas garrafas com uma bomba doida dessa que a gente prepara aí, que todo atleta acaba tomando. Não é anabolizante nem nada não, hein? Mas aquelas coisas, Gatorade misturado com banana, com sal, com açúcar e veneno para rato, você bota aquilo tudo ali na tentativa de melhorar. Você acredita, olha, toma veneno para rato que melhora, você toma. Já ouviu falar, você toma. Então você para ali e batata cozida. Eu cozinhei 3 batatões, fatiei, embrulhei com papel alumínio, e obviamente que você fazer uma prova dessa que dura 12 horas, para mim, custou mais de 12 horas, você não vai ficar 12 horas sem comer. Tem que comer, porque se não comer, no meio do caminho você cai. Então, o que é? Bota batata nos bolsos, batata no bolso, batata na bicicleta, e vamos comer batata e tomar Gatorade. Se você me oferecer um copo de Gatorade e um pedaço de batata, eu te mato. Porque eu estou traumatizado com Gatorade e batata. Eu nunca comi tanta batata. Mas você não tem fome. Você não tem fome, porque o teu organismo está funcionando de um certo jeito que você não consegue comer. O teu estômago tranca, mas você sabe que tem que comer. Porque você sabe que se você não comer o alimento certo, mais na frente você vai tombar, você vai desmaiar, você vai cair. Então é batata, porque a batata é carboidrato puro, é o alimento adequado para aquilo ali. É Gatorade porque tem sais minerais, tem glicose, tem tudo aquilo que você precisa para não cair, para chegar lá na frente e continuar. E a gente, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo estava no meio de um naufrágio, e no meio do naufrágio ele convidou os homens que estavam naquele barco e disse, vamos comer pão. Por quê? Porque nós estamos no meio de uma tempestade, esse barco vai afundar, nós vamos precisar nadar, nós vamos precisar de energia, vamos comer pão. No meio da luta, no meio da prova, no meio do sofrimento, você tem que se alimentar da comida certa. Se você não se alimentar, você vai cair. É um dos grandes erros que o crente faz. Quando ele está passando por luta, por sofrimento, ele some da igreja.